sai da frente, não me mira, que o nosso bloco só tem gente de família. Sai, sai, sai da frente, não me mira, que o nosso bloco só tem gente de família. O nosso bloco vai a todas as batalhas, só pra ganhar muitas medalhas. E se houver muita concorrência, eu trago o prêmio da violência. Sai da frente, tome mira, que o nosso bloco só tem gente de família. Sai, diabo, sai da frente, tome mira, que o nosso bloco só tem gente de família. O nosso bloco tem cordão de isolamento, só pra barrar mau elemento. E a Tony Miga anda de peitada, porque não entra na batucada. Sai da frente, Tony Miga, que o nosso bloco só tem gente de família. Sai logo, sai da frente, Tony Miga, que o nosso bloco só tem gente de família. A Dona Emília foi pedir por compaixão pra penetrar no meu cordão. Mas eu não quero essa tagarela, porque ela samba lá na favela. Sai da frente, Dona Emília, que o nosso bloco só tem gente de família. Sai, sai, sai da frente, Dona Emília, que o nosso bloco só tem gente de família. Thank you.